3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Começa o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino, sim, tudo planejado hoje para falarmos de planejamento no futebol, mito ou verdade? Será que isso existe? Será que não existe? Será que funciona? Será que não funciona? Vamos debater isso com eles, os maiores planejadores do futebol brasileiro, Rodrigo Bronquinha. Estamos aí para planejar, replanejar, triplanejar, etc. Cleiton Montanha. Tranquilo. E Nogueira Bolina. Opa, rapaziada, tudo bem planejado aqui, bem organizado, é assim que o Brasil tem que ser. Muito bem, vamos falar de planejamento e outros mexericos do mundo esportivo, mas antes o Montanha vai dar os contatos do blog. Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net, Twitter, @ofinodabola.net, Facebook.com/ofinodabola, é isso aí. Planejamento, bronquinhas, finos da bola e outros mexericos, eu já falei isso, né? Já. Tá fora do planejamento o negócio aqui. E você sabe que onde tem planejamento tem o quê? Homens trabalhando, certo? Exatamente. Por isso, vamos ouvir Men at Work, uma banda que eu não gosto, mas tinha que ter a ver com o tema, né? Então, vamos lá. Vamos ouvir Who Can Be Now? O Creed, toca aí. Bem, vamos começar o nosso programa e segundo a pauta, que a primeira coisa é entender o que é planejamento. Bem planejado. E de acordo com o dicionário Michaelis, planejamento é um substantivo masculino, planejar mais mento, certo? Isso, mento é o sufixo referente. Hã? Faltou planejamento aí. Ou faltou estudar, né, português na escola, que beleza. Muito bem, é o ato de projetar um trabalho, serviço ou mais complexo empreendimento. Determinação dos objetivos ou metas de um empreendimento, como também da coordenação de meios e recursos para atingi-los. Planificação de serviços, dependência de uma indústria ou repartição pública, ou no caso de um clube, com o encargo de planejar serviços. Olha aí. E segundo o meu grande guru aqui, Philip Kotler, administradores, profissionais de marketing, publicitários, estudaram o Philip Kotler na faculdade. Engenheiros também, Rodrigo? Também. Olha que beleza. Aqui no seu livrão azul, o clássico livrão, o livrão azul do Kotler, tem na página 85, se eu chegar lá, finalmente aqui. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, no caso, orientado para o mercado, né? Já que o livro é de marketing. Mas como o marketing está na moda também no esporte, né? Então a gente pode encaixar tudo numa coisa só. É o processo gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre objetivos, habilidades e recursos de uma organização e as oportunidades de um mercado em contínua mudança. O objetivo do planejamento estratégico é dar forma aos negócios e produtos de uma empresa de modo que eles possibilitem os lucros e o crescimento almejado. E eu também tenho a definição de planejamento no futebol. Que é, por favor, Nogueira? É projeto. Projeto. Segundo o professor? É o projeto. Segundo o professor, o seu irmão mais velho, inclusive? É o projeto. Na verdade, assim, quem é o mais velho? O Careca ou o Luxemburgo? Porque você é o caçula, né? Não, mas o Luxemburgo deve ser mais velho que o Careca. Eu postei uma foto da série Clássicos lá do Corinthians São Paulo, que o Careca tava a sua cara. Vamos botar aí no link. Igualzinho. Acessa aí. Tem lá a série de clássicos Corinthians e São Paulo. Tem uma foto do Careca levantando a taça. Se você não conhece o Nogueira, olha pro Careca. É. Só mete um óculos nele que já era. Bom, voltando ao nosso assunto. Vocês entenderam? Prestaram atenção? Sim. Muito bem. Projeto. E antes da gente começar a discutir a coisa voltada pro futebol, mais especificamente, do que pro esporte em geral, a gente, sei lá, tem que fazer uma reflexão que planejar é muito complicado. Né? Com certeza. Seja na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, até pra planejar uma viagem, né? No lazer. Planejar é uma coisa muito complicada e seguir o planejamento também é mais complicado porque você tem fatores, N fatores tangíveis e intangíveis, né? Imponderável de Almeida. Isso você tem que colocar, você tem que prever no seu planejamento, né? Que podem mudar toda a situação de uma hora para outra. Você tem que estar esperto para poder driblar problemas que vão aparecer no meio do caminho. Se você tiver feito um bom planejamento. Mas é complicado planejar, eu enrolei demais. Você fez. Quase mais ou menos explicado. Ele deu. Não, o pior que ele fez marketing, ele deu uma explicação num cara de ADM agora. Não. Aí eu tô falando do planejamento nas nossas vidas, né? Assim, pra gente fazer uma meia-culpa de que é muito fácil você criticar os clubes, ou não tem planejamento e tal, não sei o quê. Mas é complicado também, ainda mais numa instituição, digamos assim, que você não tem o controle. Único e exclusivo, a não ser o São Paulo com o Juvenal, né? Mas é muito complicado, porque você tem, assim, tem caras no clube, você não sabe quem é, não sabe onde que ele aparece, mas ele tá fudendo no planejamento em algum momento, sabe, né? Sabe o que, na minha opinião, interfere? Vulgo os conselheiros, né? Interfere demais em planejamento? Fator sazonalidade. Porque, assim, você pode planejar à vontade, mas você não sabe o que ocorre no decorrer disso. Você pega, por exemplo, uma empreiteira vai construir um prédio. Projeto maravilhoso, tudo certinho, os melhores materiais. Aí pega uma chuva torrencial durante 5 dias seguidos. Ferrou tudo, né? Ter que pagar o empregado esses 5 dias. Ele não pode deixar de pagar os empregados. Ele não vai conseguir trabalhar. Então, assim, existem determinados fatores que atrapalham demais. Não, atrapalham. Então, pra mim, isso é coisa que você tem que prever no seu planejamento. Peraí. Você tem que tentar prever que isso é normal. Isso todo mundo sabe que isso acontece. Não, você prevê, mas, por exemplo, você não prevê. Você tem que prever, na verdade, o que é estatisticamente ponderável. Você não prevê o imponderável. Mas assim, dentro do seu planejamento... Prever, sim. Você tem que perceber que o imponderável pode acontecer. Então, assim... Em marketing e administração, você tem que prever os fatores tangíveis e intangíveis. Se eu não me engano, esse é o nome técnico. Isso. Então, assim, no ramo, sei lá, do agronegócio, você tem que planejar se vai chover ou se não vai chover. Não, mas isso... Você tem que pensar assim, bom... Se chover, eu vou fazer isso. Se não chover, eu vou ter que procurar outros recursos pra poder... Enfim, porque, né? Justamente você tá planejando. Então, quando você vai... Exatamente. Mas isso aí você planeja dentro de uma realidade que pode vir a ocorrer. Exato. Eu tô falando... Agora, chuva na construção também, pô. Chuva 5 dias seguidos, torrenciais... Tem que prever, isso, Rodrigo. Cai dentro do imponderável. Então, o cara vai planejar sempre uma obra que é pra 90 dias em 180. Não, e eles não fazem isso. Quem já comprou imóvel sabe disso. Que ele promete para dezembro de 2014 e vai estar pronto só em abril de 2015. Não, tudo bem, mas isso é coisa que você pode planejar. Isso que nós estamos citando. Que no futebol tem coisas que você tem que começar assim. Poder planejar pode, então, só que você aumenta demais o custo se mas planejar. Mas o que é o planejamento? Em qualquer atividade. Quer que eu leia de novo? Não, pelo amor de Deus, tá bom? Tô muito o projeto, assim, planejamento é o quê? É você tentar definir estratégias pro que pode vir a acontecer naquele período e tentar minimizar esse intangível. É minimizar o risco. Então, o que acontece? Vou planejar que eu preciso disso. Então, vamos supor, num time de futebol, o cara vai contratar, ele vai contratar 4 zagueiros, 5 zagueiros, ele não vai contratar 12 zagueiros. Porque ele, 4 ou 5... E nem 2, porque não pode machucar. Provavelmente, ele deve perder 1 ou 2, tem mais 3. Então, é lógico que ele não vai pensar que, por exemplo, 3 zagueiros se machucam, um é transferido, o outro toma morre. Suspensão e vai ficar sem zagueiro pra jogar. Pois é isso que eu tô falando, imponderável, acontece, não é previsível. Pode acontecer, mas é aquela coisa, dentro do que é praticamente, o que dá pra, o que é normal, o cara tem que estar preparado pra aquilo ali, que é a atividade. Exato, porque assim, quando você planeja, você precisa ter um plano B, né, isso é essencial. Mas assim, o planejamento... Ele não é a ciência exata. O que eu vejo, você tem como minimizar ele. Você tem como minimizar o seu risco. Humanas. Ele não é algo que, assim, planejei e vai dar certo. 100% que vai dar certo. Isso que eu tô querendo dizer. Ele tem um risco que você pode fazer. Você faz um trabalho decente, planejado, organizado, e você minimiza o risco. Não é 100% de sucesso. E como que você pode minimizar o risco? Você tem o processo de planejamento também. Kotler nos ensina, olha aí. né, que dentro do processo de planejamento, para resumir, não ficar uma coisa chata, você tem o ato de planejar, né, você senta antes como equipe e faz todo o planejamento, tá, o projeto, como diria o professor. Professor. Você tem a fase de implantação, de implementação. Onde as merdas acontecem. Do planejamento. Na minha visão, onde as merdas acontecem é no controle. Eu acho que falta o controle. Sabe aquela coisa? Você implementa e larga, né? Isso daí deixa a vida depende. Criar. Mas aí, na verdade, depende, né? O controle é muito importante, né? E depois do resultado alcançado, você tem que analisar esse resultado, né? Ou seja, fazer a famosa prova real para poder planejar de novo ver o que deu certo e o que deu errado. Muito bem. Fechando esse parênteses sobre conceitos de planejamento, de onde vem e de quando vem essa ideia do planejamento no futebol? Quando que essa coisa virou moda? Ah, não, ó, o time não tem planejamento. Ó, precisa de planejamento e tal. Quando que isso virou moda? A Parmalat. Quando a Parmalat chegou, todo mundo precisava planejar. Porque ninguém nunca planejou porra nenhuma. Vê se Vicente Matheus já planejou alguma coisa. Se ele ouve lá do céu o podcast desse, você fica se revirando, se debatendo, batendo todo mundo lá no céu, no inferno. Mas não foi só a Parmalat. Um dos grandes que implementou isso no futebol, pelo menos desde quando acompanha, é o Luxemburgo. Ele é um cara que bate muito nessa tecla aqui do nosso no futebol brasileiro. Projeto. Então, ele apareceu depois da Parmalat. E lá fora, o contexto histórico que eu sei, um dos primeiros que começou com isso foi o Ferguson, que literalmente ele é um manager, ele não é só um treinador. Ele lá tem um planejamento. Os 5 primeiros anos dele lá no Manchester foi uma draga. Foi uma draga, porcaria. Foi uma draga, ele manteve o planejamento. Quase caiu, o Manchester quase caiu. Ele manteve o planejamento, manteve uma base e trabalhou lá com... Mas aí a gente vai falar de outras realidades, não, na Europa sim, deve ser mais antigo que o Ferguson. Mas sim, que essa ideia não, de... sim, não, eu tô falando o que eu lembro aqui. Ah, tá. Ferguson e aqui no Brasil... O Luxemburgo veio depois da Parmalat. Eu acredito que a Parmalat, ela ajudou, mas isso veio com o conceito do Luxemburgo e o Brunoro. Era o Brunoro. Eu achei que o Luxemburgo se aproveitou da onda, inclusive se envolveu no meio empresarial por conta disso. Eu acho assim, porque ele aprendeu com a Parmalat. Essa ideia, essa estratégia de planejamento, ela começa a ser inserida no futebol a partir do momento onde todo mundo começa a perceber que o futebol é negócio. Não é só uma partida onde tem 11 contra 11 que estão disputando. A partir do momento onde começa a ter patrocínios, onde vê que tem dinheiro entrando, que precisa manter esse dinheiro ali, que fazer uma cagada num ano mal, no outro ano atrapalha as rendas, uma série de coisas, começou a perceber o quê? Que, pô, vamos dar uma olhada como é que as empresas fazem e como é que elas ganham dinheiro todo ano pra gente poder colocar aqui. A Parmalat entrou com essa gestão. A gente sabe, por exemplo, que os times americanos são praticamente todos eles profissionais há muito tempo. Então o que acontece? A gestão é profissional. O cara, ele tá ali investindo pra tirar lucro daquilo ali. Ganhar um título pra ele não é a alegria da cidade. É mais dinheiro em caixa. Então assim, é mais ou menos essa ideia. Eu acho que nos anos 90 começou a ter essa estratégia, porque até os anos 80, a maioria dos times não tinha patrocínio, era pouco dinheiro que entrava fora a renda dos estádios. A renda de televisão era uma miséria. A partir do momento que começou a entrar dinheiro no futebol e começou a ser valorizado, começou a se pensar, olha, a gente tem que fazer de um jeito que esse dinheiro pare aqui e pare de sair daqui. E a maneira foi tentar profissionalizar cada vez mais. A Parmalat foi um exemplo de sucesso em planejamento e estratégia empresarial no futebol. Mas a melhor frase que ele falou, sabe qual foi? O título não é a alegria da cidade, é o dinheiro no bolso. Quando mudou essa postura, mudou a postura dos times de futebol. Tanto que essa merda de vir time pra Guaratinguetá, vai pra Americana, volta pra Guaratinguetá, vai pra Americana, vai de Barueri pra Prudente, muda não sei o quê. Isso daí, na verdade, é o quê? É falta de planejamento. Por quê? Porque você vai, vou lá pra cidade porque eles estão me oferecendo um pacote bacana. Ele só pensou nisso. Ele não planejou, né? Então aconteceu isso com os dois. Não, talvez assim, o planejamento dele não seja o de estar ligado à cidade. O planejamento dele é o quê? Ter uma estrutura onde ele consiga revelar jogadores e conseguir revender esses jogadores e conseguir mais renda para o ano que vem. Só que eles não pensaram nada disso. Eles pensaram só no pacote financeiro, muito provavelmente. Porque o Barueri está na Série B do Paulista, se livrou por pouco na Série B do Brasileiro. O Guaratinguetá tá caindo pelas tabelas no Paulista e no Brasileiro mas também. Mas talvez a estratégia deles não tenha se efetivado. Mas o que basicamente envolve um bom planejamento para um time? E vamos falar para um time de futebol. Vamos ignorar o clube como clube, né? Sim, sim, sim. Um time de futebol, é. Gestão futebolística. Que é a única coisa que a gente sabe falar, mais ou menos. A parte social que. Não, a parte social caia. Manjo demais. Vamos lá. Um clube, ele não tem que só pensar durante. Ele não pode pensar só naquele ano. A curto prazo. Ele tem que pensar a longo prazo. Então, a gente tem que falar bonito nesse podcast. Entende? Então vamos lá, categoria de base. Ele e os meninos dele, né? Eu entendo que a mesma atenção que se dá no profissional tem que dar na categoria de base. A categoria de base ela tem que ser profissional. Eu entendo que, inclusive, os profissionais como os jogadores. Não pode. Você tem como minimizar isso. O Montanha conseguiu falar 14 vezes categoria de base numa mesma frase. Mete uma promoção aí. Você ganha um boné, um mini crack. Então, quando nós falamos... Ganha o livro do Cotter. Então, a molecada, okay? Os jogadores, eles têm que ter... Você tem que ter fisiologista, você tem que ter médico, você tem que ter nutricionista, você tem que ter uma administração... Psicólogo, administração. Não, acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe, né? Ou seja, assim, o time tem que ter uma categoria de base estruturada pra poder ir lançando esses meninos de uma forma correta e não lançá-los aí na só fogueira. Só porque bate uma bola boa, né? Exatamente. E aquele negócio que a gente sempre pega. Quando lançar, tá a categoria de base, tem que fazer essa garotada ter amor ao clube, ter um respeito. Não só usar o clube como trampolim. Ah, mas isso daí vai ter que modificar uma coisa que é isso cultural. Isso aí a gente vai discutir no próximo podcast sobre categoria de base. Isso é cultural. Né? Então, categoria, né, de base, beleza, legal. Estrutura. Mas, né? Então, vamos lá. O que eu penso é o seguinte. O que o Montanha falou foi justamente assim, essa dúvida que me bateu na cabeça na hora de fazer o podcast. Porque assim, será que precisa de tudo isso? Não, calma, isso a gente vai discutir nos outros blocos. Tudo bem, mas assim, o que acontece? A gente pensa o seguinte, qual que é a estrutura que um clube precisa? Ah, precisa de ter um bom departamento médico, precisa de olheiros muito bons, precisa de um pessoal que consiga tomar conta internamente do clube. Porque assim, clube de futebol, se a gente for pensar no Brasil, o que um clube de futebol bem estruturado tem que ter? Tem que ter gente que sabe, que manja de futebol. E não é manja de futebol o cara que já foi jogador, que senta lá e fala, olha, ó rapaziada, vamos fazer uma resenha aqui, é nóis, não sei o que lá, vamos jogar um pouquinho. Não é isso. Tem que ter um cara que, assim, que ele pense e, assim, ele consiga, de certa maneira, administrar o espaço que ele tá lá dominando, mas também que ele tenha estratégia pra poder colocar o time pra jogar. Porque o futebol, ele depende muito de coisas que a gente não sabe que pode acontecer. Pô, chega um time aí, cata um cara que tá derrotado, aquele cara sai do time e vai virar capitão do outro time e ser campeão. Não, isso aí é um imponderável, é um intangível. Vamos falar do que é tangível, do que é concreto para um time. O que é que você quer pro seu clube? Então o Montanha já falou que ele quer categoria de base, a gente já entendeu. Beleza. O clube precisa ter uma estrutura decente. É fundamental que o clube tenha um centro de treinamento, com uma academia decente, profissionais decentes, um departamento médico competente. O cara precisa de... O que mais? Então, agora... Salário em dia, que coisa que no Brasil não acontece, porque qualquer trabalhador merece isso. O pessoal especializado pro futebol, pra trabalhar a marca do time, pra trabalhar o departamento de marketing, o potencial do time. Esse time, pra colocar ele em campo, por exemplo, um time que tá jogando, o cara não pode estar preocupado se o treinador saiu com a mulher do jogador, sabe? São coisas que, assim, profissionalmente você tem que trabalhar ali no campo. Assim, o cara, você tá puto com o cara que tá jogando do seu lado, velho, seu salário tá dependendo disso. Você não vai passar a bola pro cara, se bico que você tá fazendo pra ele não vai adiantar de nada. Então, assim, ter pessoas competentes pra dentro do campo fazer o time, de certa maneira, jogar bem. Porque eu acho que ganhar e ganhar título, esse tipo de coisa, é uma coisa que é consequência que depende de outras variáveis que a gente vai falar depois. Mas, assim, no mínimo tem que ter um departamento bom de marketing, um administrativo que consiga, com competência, contratar jogadores, não ficar gastando dinheiro do time a uma boa assessoria de imprensa. Isso. Pra controlar os ânimos. O que se fala dentro do vestiário, o que se fala na sala de imprensa. Tem um pessoalzinho com um pouquinho de malícia pra poder. Então, isso aí o Palmeiras não tem isso? Um estádio ajuda. Isso. Né? Ajuda. Porque você pode capitalizar em cima desse estádio. Isso. Certo? E você capitalizando em cima do estádio, você faz a torcida jogar com você. Né? Então você capitaliza em cima da sua torcida. Você fideliza. Né? Eu acho esse termo fidelizar torcedor meio engraçado, mas, né? Assim, porque você já nasce fidelizado. Não tem nada mais. Mas, por, se você é um torcedor. Não, mas tá certo. Do time, mas você fideliza você o torcedor. Porque uma hora você pode falar assim, o palmeirense, por exemplo, hoje. Ah, que se dane, o Palmeiras, eu não vou mais pro estádio, eu não vou mais acompanhar o time. Não. Agora, se o time cria toda uma atmosfera pra você acompanhar, dar um suporte pro você torcedor... Você tá fidelizando o torcedor com a estrutura então, e não com o time. Mas aí o cara vai, entendeu? Não, ele tem ânimo de ir. Exatamente. Né? O que você tem que fidelizar do torcedor é o lado consumidor dele. Isso, exatamente. É isso que você tem que fidelizar, o lado consumidor dele. Além de capitalizar o próprio estádio, com contratos, camarotes, publicidade, o cacete A4, que o departamento de marketing faz. E uma diretoria competente que saiba controlar as finanças. Dívida vai ter. Dívida vai ter, o Manchester tem a maior dívida do mundo, se eu não me engano, passa de 1 bilhão de libras. Isso é coisa já que eu sou contra. Tá, tudo bem, mas... Mas não adianta, Monte, se você não deve, você não gira. Isso aí que você tá pensando é, sei lá, vai acontecer no Shangri-La. Tem que girar capital. Não, então, peraí, tudo que a gente tá falando aqui de planejamento... Não, gira capital. Porque assim, gira quando você capital, fala planejamento, você tem que pensar mais como uma empresa, certo? Como uma empresa. O que o Manchester, o Real Madrid, o Barcelona, eles fazem, e eu imagino isso, é trabalhar com fluxo de caixa. Não, é, você pode dever, eles mas tem que ter crédito. Exatamente. Tudo bem. Exatamente. Mas é, isso é o porque... maior dívida externa do mundo. Tudo filho. Bem. Não, peraí, peraí. Mas isso é porque lá atrás... São os americanos. São os só americanos. Que eles têm crédito na... Mas peraí, peraí. Isso lá atrás é porque não teve um planejamento. Não. É porque lá atrás... Eu acho que é investiu, investiu. Por exemplo, se o Barcelona não se reforça... É, ele vai deixar de vender camisa de novos jogadores, novas estrelas vão deixar de aparecer. Eu, ó, a marca dele vai aparecer. Se você fizer um bom trabalho, se você fizer eu acredito, se fizer um bom trabalho, você tem como minimizar isso, tem como abater nessa dívida. Mas não, assim, mas sabe qual pode problema? Minimizar agora, zerar a dívida. Não, é mas o Montanha, pensa o clube bem. Vale mais do que a dívida, é isso que importa. Mas assim, por exemplo, o Barcelona contratou o Fábricas. Você vai falar, porra, mas contratou um cara nessa. O cara era do time, agora foi. Movimentou o mercado. Sabe, trouxe publicidade, apareceu, a marca apareceu na televisão. Qual que era a grande notícia há uns 3 anos atrás? Corinthians tem a segunda maior dívida dos clubes brasileiros. De 3 anos pra cá, a dívida aumentou. E se fala o quê? Corinthians é o clube com o maior patrocínio do Brasil. A maior receita. O Corinthians é a maior receita do futebol brasileiro. Não, isso é o perfeito. Corinthians é a maior marca do futebol brasileiro. Isso tudo bem. Ou seja, tá faltando um economista. Equaliza isso, entendeu? Perfeito. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Por quê? Porque nesses 3 anos teve um planejamento que foi bacana. Pra aquele período. Pensou-se pra aquele período tudo e bem. Conseguiu capitalizar em cima daquilo. Montanha, mas você com tá com uma falha conceitual. Não. O time vencedor, não. Assim, Montanha, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Só fechando aqui o Corinthians. A única coisa que o Corinthians não conseguiu fazer, que seria o ideal, é revelar um cara e vender bem. Que, por exemplo, o Corinthians, sei lá, 4 anos atrás, arrecadava por ano 60 milhões com futebol e tinha uma dívida, sei lá, comprometia 80 milhões. Hoje em dia, o Corinthians consegue gerar 200 milhões e tem uma dívida de 300. Pô... A marca do Corinthians aumentou demais. Não. E você não pode, Montanha, vir a pegar esses 200 e falar assim, pô, vou pagar os 100. Porque senão você não faz mais. Mas você fecha o departamento de futebol. É isso que vocês não estão entendendo. Pera aí. O que vocês não estão entendendo é isso. O que eu tô falando é o seguinte, não adianta eu gastar 200, eu tenho uma dívida lá atrás. Antes eu arrecadava 50, agora eu arrecado 200, só que eu gasto 300, eu só tô aumentando. O que eu tô falando é o seguinte, pera aí, vamos aumentar... O que eu arrecado? Vamos, perfeito, vamos trabalhar pra isso. Então vamos lá, se eu gastei 200, eu tenho que minimizar o máximo possível pra eu gastar 190. Eu abato, eu não tô falando, arrecadei tanto, vou abater a dívida. Você tem que minimizar, você tem dívida, você tem que gerenciar ela pra você abater aos poucos. Você sabe que você vai ter os juros, você vai ter que pagar, mas ela tem que estar sobre o seu controle. A partir do momento que você pensa, pelo que eu tô entendendo, o jeito que vocês estão, isso uma hora vai virar uma bola de neve, aí não tem como. O que você vai estar pagando de juros, que nem uma dívida de 300 milhões, brincando aí, quanto o Corinthians deve pagar de juros para sustentar? Mas você tem que ver se o Corinthians tem contrato com o banco, se tem juros, se isso vai ser amortizado lá para frente. Mas tem um monte de coisa. Mas isso todo mundo sabemos que tem. Vamos usar o cérebro do leigo. A maior dívida do Brasil é a do Corinthians ou do Flamengo? Do Flamengo. Do Flamengo, a segunda é do Corinthians, tá? Dos times da Série A e B, vocês sabem qual é a menor dívida de todas? É o Criciúma. O Criciúma sumiu do futebol desde que saneou a dívida. Basta dizer isso. No próximo bloco, a gente vai ver se o Criciúma soube trabalhar com profissionalismo ou se foi lá e pagou as contas e fechou o barco. Porque agora a gente vai ouvir homens trabalhando. Aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho, meu filho. Down Under. Creed, toca o meu network que eu vou sair com o negócio. Traveling in a fight at Combay, on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, where women go and men wonder? Eu tenho um amigo, inclusive já gravou podcast aqui com a gente, o Maurício Palmeirense, ganhador do bolão da NFL? Sim. Olha aí, hein? Parabéns, Maurício, vai ganhar um capacetinho, que beleza. Ele acha que, ele, né, palmeirense, então ele manda todo mundo embora lá do Palmeiras, matar todos os conselheiros, presidente, fazer diretor, uma feijoada e contratar uma empresa para gerir o departamento de futebol do Palmeiras. Vai inventar essa empresa. Todo mundo tem que ser remunerado e profissional. Ou seja, você não fez um bom trabalho, você será mandado embora e vem um outro profissional e você ganha de acordo com o seu rendimento. Tipo PLR, né? Participação de lucros e tal. Metas. Que vocês acham disso? A coisa tem que ser tão profissional assim num clube? Certas áreas devem ser profissionais e outras ainda continuar com aquela gestão de clube, né? Que a gente sabe como é que é a coisa, né? É, quem vai mandar embora? Você manda embora todos os conselheiros. Quem vai mandar embora? Você tem um diretor principal. Também contratado. Um CEO. Então você vai limpar também, o presidente vai ser o cara contratado. O presidente vai ser a rainha da Inglaterra. Então, mas o presidente do interno do Palmeiras, fala que é o cara que é palmeirense. O Vicente Matheus Davi não vai apitar nada. O presidente do Palmeiras, ele é o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, eleita pelos sócios para controlar a Sociedade Esportiva Palmeiras. O clube, as piscinas, o vestiário... Perfeito, o futebol todo de fora. O futebol, segundo o Maurício, o futebol, ele falou assim, ó... Futebol, eu vou contratar a gestão SA, não sei, a Monstros SA. Entendeu? Aí, e aí vai ter um CEO, né, um chefe executivo... que vai contratar todos os seus colaboradores ali de confiança, marketing, finanças, técnico, papapá, vai ser tudo profissional. Então, mas aí você tem que analisar caso a caso. O Santos, aí, por exemplo, precisa disso. E o conselho, o conselho do clube, vai ser como se fosse um conselho de empresa, aqueles conselhos, ele vai analisar os resultados e vai falar assim, bom, essa gestão, ok, bacana, continua com o contrato, vamos renovar o contrato da empresa. Ou não, essa empresa não foi legal, vamos abrir uma concorrência. Pro Palmeiras é perfeito, porque o Palmeiras tá uma zona. Pro Flamengo seria perfeito, porque o Flamengo tá uma zona. Por que você faria isso hoje? No Corinthians, no Santos, no Internacional, no Fluminense. Por que você faria isso? Fluminense é uma zona. Mas é uma zona. O Fluminense é uma zona com dinheiro. Então, mas é uma zona que rende. Com dinheiro, que eu quero saber quem vai pagar essa conta. A Unimed. Ela paga. Ele tá inconformado. Ele fica inconformado com não pagar a conta. O problema dele é só esse. Né? E o Fluminense é um exemplo pra mim. É cabal da falta de planejamento que pode funcionar. Entendeu? É uma zona. Só que assim, se você trocar... Você corre o risco de derrubar o Fluminense, porque o Fluminense está acostumado com aquele modelo de gestão. Pegar o conceito aqui do Edu, referente ao Maurício, eu concordo. Porque se você for analisar, cada conselheiro, cada torcedor, ele é dono do clube. Então, essa gestão ela tem que prestar contas não só para os conselheiros, como para o torcedor. Esse pessoal, em traça, eles são como se fossem donos do clube. Certo? Dono da instituição. Quem? O torcedor associado. Ah, tá. Ele é como se fosse dono do... Tem uma cota, então ele quer transformar em empresa. Não. Uma cooperativa. Não, é como se fosse uma empresa. Não, é pegar o cara e falar como se fosse uma associado, empresa. Associado, como se fosse uma empresa. Quer pegar a cota, mas ele tá misturando o clube com o time de futebol. Esporte Cooperativa Corinthians Paulista. Não, tem que ser profissional. Eu acho que só vale para determinados locais. Eu penso o seguinte, que esse profissionalismo pode até existir, desde que a mentalidade também seja profissional para administrar. Então assim, eu não posso pegar um resultado de um time que chegou em quinto colocado no campeonato e achar que aquilo ali foi uma merda. Mas a torcida vai, a imprensa vai. Isso. Esse que é o problema, a gente depende de terceiros. O planejamento que é interno, e você sabe avaliar no final o resultado, inclusive em termos financeiros, só que o que cai matando ali para questionar o seu trabalho, não tá na sua pauta de planejamento. O que a mídia vai fazer com você, por quê? Porque se o Corinthians não for para Libertadores... É o fim do mundo. E quando vai, também. Agora, é engraçado, né? A única coisa que é profissional na maioria dos clubes, né, que a gente conhece é o departamento de futebol, né? O resto é amador, mas é gerido por amadores. Pois é. Né? Não são... O departamento profissional é amador. E o departamento amador é amador. Na verdade, o profissional é o time, né? Até onde vai o planejamento para o sucesso de um time? É justamente aí que eu queria falar. Porque é o seguinte, esse planejamento que é feito no time só daria certo em times brasileiros desde que se levasse o time de uma maneira profissional. E o problema no Brasil é o seguinte, jogadores como Kleber, sai do Cruzeiro, obrigado, vem pro Palmeiras, briga, sai, vai pro Grêmio. E é um cara valorizado. Então, assim, não é tratado como profissional. Ele é tratado como uma estrela que todo mundo tem que dar o suporte pra ele. O Adriano, a gente tem que tratar ele bem, porque o Adriano tratado bem, ele vai jogar bem. Cara, o cara não é profissional, velho. Ele não tá afim de jogar bola. Tá afim de fazer outra coisa. Então, assim, se você não trata ele como profissional, olha o Tevez lá na Inglaterra. O Tevez tá jogado pras traças lá, velho. Porque... Ninguém quer saber do Tevez. Por quê? Porque ele não foi profissional. Os caras arrancaram ele. Não interessa que ele joga muita bola. O cara arrebenta jogando, mas ele não é profissional, não vai jogar. Então, afastou o cara do time. Que eu sou... Aqui no Brasil a gente fica, não, mas o Adriano, pô, tem que deixar ele sair lá, tem que deixar ele curtir um pouco. É porque o Tevez, queira ou não, aí você tem um outro contexto, né? Que é um clube rico, que pra eles, por mais que o Tevez jogue pra caramba e a torcida goste da raça, gostava, né? Da raça que ele dá em campo e tal, e antes das... Esse bando de estrela do Manchester City, ele jogou muita bola lá, ele é mais um naquele elenco, né? Ah, tudo bem, o Tevez tá encostado aí, contrata mais 12 pra calar a boca da torcida pra não ficar enchendo o saco. Agora, aqui no Brasil, tá melhorando, mas ainda a gente tem que tratar esses caras, um Kleber, um Adriano. Eu ouvi uma coisa que eu pensei, falei assim, pô, é verdade. Por exemplo, o Corinthians inscreveu o Adriano na Libertadores, tem esperança que ele jogue, que ele faça gols, eu coloquei no post lá que é um cara que tem estrela, que eu acho que entra e faz gol. Mas também tem um outro lado, né? O Corinthians não liberou o Adriano, porque ele ia pro Flamengo. Aí o Flamengo escreve o Adriano, pega nas oitavas de final, o Adriano mete 3 gols, porque lá ele joga do jeito que ele quer, entendeu? E aí ferra com o Corinthians, entendeu? Então assim, pelo menos a gente tem o cara aqui do nosso lado, entendeu? Pelo menos ele tá aqui. A gente ainda é um pouco refém dessa estrela. Não, porque a gente não tem muita bala. Mas ainda, aí, né? É um pensamento extremamente amador, hein? Segurar o cara pra não deixar o cara no outro time. Isso é estratégia. Não. Isso não é amadorismo, é estratégia. É estratégia, cara. Estratégia, pelo amor de Deus. Você não reforçou seu adversário. Você tá reforçando o adversário, porra. Pela amor de Deus. Então, tudo bem. Isso pode ser estratégia. Agora nesse ponto. Mas se fosse só isso, Rodrigo, eu até concordo com você. Mas tem outros fatores. Então, mas assim, é estratégia escrever o Adriano pra não reforçar o time? Beleza. Mas é uma falta é tremenda de planejamento. Você fica esperando 8 meses o cara demorar mais 2 meses pra ele poder... Isso lá atrás. Isso depender do cara e tratar o cara como uma criança. E o Corinthians deu todo mas vende ele pro Flamengo. Suporte, né, cara? Deu todo um suporte. Lógico, vende ele pro Flamengo com aquela cláusula amadora de não permitir jogar contra. Não vai comprar pra Libertadores. O Alex Silva não veio pro Santos, além de ter que pagar 1 milhão, porque ia ter essa cláusula aí. Mas você tem outros fatores também, né? O famoso imponderável futebol clube, né? Como é que chama o imponderável? Poderável de Almeida. Poderável de Almeida, por exemplo. O calendário é uma coisa que atrapalha muito o planejamento. É, isso daí não dá nem... Dá pra render outro programa. É, não, conta... é só pra gente... A janela de transferência, por culpa do calendário... Nossa, mata, atrapa, né? mata, porque vem um clube europeu e rouba a sua estrela. É. Lesão, teve que você contrata um jogador top. Mas não, aí, mas lesão não é empoderável. Como não? É empoderável. O cara pode se lesionar, pode ser o craque do time, pode se lesionar. Você tem que estar preparado, porque a lesão é uma coisa que não tem o que fazer. A janela de transferência no meio do campeonato... Aí quebra por quê? Porque o time precisa de dinheiro e vai ter que desfazer do cara. O Santos recolhe conchinha na praia pra pagar o Neymar, pô. Com medo da janela chegar e vir uma bala. Toda janela o Santos aumenta mais não sei quantos milhões pro Neymar, né? Você imagina se o Neymar quebrar um dia, né? Porra, é um investimento de risco do Santos, porque o Neymar a gente não quer isso, ele né? Ele pode se machucar. Assim, volta um pouco no que o Rodrigo falou também, assim. É um planejamento meio maluco do Santos também, porque tá botando todas as fichas no cara. O Luiz Álvaro tem aquele sonho do Neymar aposentar no Santos e tal. Sim, a hora que o Neymar sair do Santos, uma hora ele vai sair. Como é que vai ficar o Santos? O Santos tá se preparando por trás pra outros jogadores? Tá capitalizando quando o Neymar sair? Comprar jogadores não da altura do Neymar, evidente, mas pra poder manter um elenco forte? Será que o Santos tá fazendo isso? O planejamento que ele colocou foi o seguinte: o que ele imagina é o legado que o Neymar vai deixar de torcedores. Ele quer chegar... O torcedor não joga bola. É o seu o quê? É o consumidor que traz dinheiro pra dentro do clube. Tudo bem, é isso que ele tá pensando. Se você aumenta a sua margem... Mas é que eu acho que assim a distância entre assim, o que o Santos faz para o Neymar e o que vem pro Santos é muito pequeno. Eu não acho. Então assim... O que vem pro Neymar eu acho que é bem maior, viu? Quando você tem uma grande estrela, um grande jogador, o que que acontece? Você traz um jogador que é médio pra bom, ele cresce. Que nem o Santos fez com o Wagner Love. Com o Wagner Love não, o Zé Love. Foi um puta do negócio. O Santos pagou 700 mil euros, vendeu por 7 milhões. Foi esse foi, né? Porque é um jogador péssimo. O Alan Patrick... É um jogador ruim? A minha Santos pergunta é, esse dinheiro ele tá indo pro Neymar ou tá indo pro cofre do Santos? Tá indo pro Neymar, certamente. Eles estão confiando no torcedor porque tá cheio de santista, moleque. E eles não fidelizam porra nenhuma porque vende tudo em cima só do Neymar. É Neymar, é Neymar. Hora que o Neymar for vendido, o Santos tá fudido. Não, mas a verdade, assim, mas pensa... Quando você... Ai, deixa eu dar um... Você tá sendo... Tá gravado essa porra, os caras vão ouvir e eu tô falando. Neymar foi embora, o Santos tá fudido. Seguinte, Rodrigo, falar a mesma coisa do Robinho. No próximo bloco a gente vai falar uma coisa bem legal, que é a diferença de gestão entre Rio e São Paulo, os dois maiores mercados do futebol brasileiro. O que a gente vai ouvir agora? Ô, Cris, cadê a listinha aqui, pô? Toca a minha network! Don't think that we don't know. Don't think that we're not trying. Don't think we move too slow. It's no use after crying, saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Rio e São Paulo, as diferenças de gestão, a gente já pode matar isso de uma vez. São enormes. Eu vou cortar aqui um tópico que é exemplos de bom planejamento. Acho que a gente já esgotou esse assunto no bloco fala passado. Fala muito, fala muito. Então vamos matar de uma vez só esse assunto. Rio e São Paulo, as diferenças de gestão, e ainda é possível competir no tal do Vai da Valsa, que é o lance meio Fluminense, meio Flamengo, campeão brasileiro em 2009, Vasco, tipo, não tem estrutura. Ah, draga, não tem patrocínio, joga com o uniforme da drible. Cheio de rato. Os caras brigam lá, é um festeirê, baile funk e ganha título. Vai. É, mas a vamos época... lá, primeiro a diferença de gestão e depois a gente já embarca nessa coisa da agora, assim, o que acontece é o seguinte, eu acho que uma coisa é o que a gente pensa e uma coisa é o que acontece. A gente pensa que tem que ser planejado, tudo bonitinho, mas chega lá na hora, se deu certo, amigo, deu, fazer o quê, né? Ganhamos, não fomos campeão. A verdade é essa. Então, assim, o cara que ele planeja e ganha, olha o planejamento como foi bonito. O cara que não planejou e ganhou, a gente é malandro. A gente consegue, chegamos lá. Precisa fazer isso aí que esse cara faz, não é assim? Bom, ele acabou Zé de falar... Zé Carioca total, né? Ele acabou de falar que paulista planeja e carioca não. O que acontece hoje? O problema é que Botafogo você... planeja? Então, Botafogo acho que tenta planejar. Eu acho que é o mais que mais... Não, é o Vasco. E não consegue, não. Acho que o Botafogo é o que mais tenta planejar e não consegue. E aqui em São Paulo, o Palmeiras é o que não planeja e não consegue. Então, o planejamento aqui dá resultado, lá não. Na verdade, a gente acha que dá resultado. O planejamento do Rio, ele se resume assim. Vamos trazer um jogador top, botar no time, põe a responsabilidade nele e vai pro jogo. É, baile funk, você tem foto, do Roberto Dinamite no seu armário, Montanha? Porque ele deu uma saneada nas finanças do Vasco. Isso, por isso... Por causa disso, é que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, os jogadores estão sem receber há 3 meses, o Vasco, ele contratou o Bernardo final do ano por 3 milhões, e o Bernardo acabou, nós estamos em, que dia é hoje? Estamos gravando no dia 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, ele contratou em dezembro, o Bernardo ele entrou com uma ação, por causa que o Vasco não está pagando FGTS, não pagou salário e ele vai perder os 3 milhões que ele botou. Então você vai de encontro aquilo que você falou. Ou seja, isso. O Vasco pagou as contas e se fodeu. Não, o Vasco não pagou. É isso, lógico que pagou. O Vasco saneou praticamente todas as dívidas dele. As dívidas do Vasco. Rodrigo Caetano. O Vasco não pagou dívida. Não, pagou, Montanha. O salário de jogador é uma coisa. O quê? Todo mês. Salário não é dívida. Dívida, conta de luz, conta de água, FGTS, Previdência, o cacete A4, tudo gás, encanado. O Vasco aumentou a dívida. Você tem consciência que você aumentou a discussão em meia hora com essa frase que você falou aí, né? Você tem consciência disso aí, né? Não, você discute com o Rodrigo, foi ele que falou. Não, com o Vasco não aumentou a dívida dele. Não aumentou. Então quando é um dinheiro mal gasto, você pega 3 milhões. Quando o Roberto Dinamite entrou, ele deu uma limpada, saneou as finanças... E ficou como? Sem dinheiro no caixa. E hoje o Vasco é um time que tem tantas dificuldades financeiras quanto o Flamengo. Mas o Vasco era o time lindo, maravilhoso, que a partir do 5-0 que tomou no Carioca do ano passado, fez um planejamento sensacional, foi, ganhou a Copa do Brasil, chegou nas últimas posições e chega em janeiro, olha o Draga que tá de novo. Os caras sem receber. Então assim... Pô, que planejamento. O nome do planejamento é o AVC do Ricardo Gomes. Não, porque assim. Esse foi o planejamento do Vasco. Assim, o que dá pra entender é o seguinte: Rio de Janeiro, o que acontece? São Paulo busca ser um futebol, sei lá, gestões, planejamentos mil. Todo ano começou assim: não, o time tá fazendo planejamento, estamos buscando reforço para as posições. No Rio é o seguinte: ó, vamos contratar o Louco Abreu. Vamos contratar, sei lá, o... Fala mal do Louco Abreu, não. Vamos contratar o cara que tá jogando, o Palmeiras tá jogando mais nada, já veio pro Atlético Mineiro, também não tá jogando nada. Vamos colocar ali, quem sabe dar certo. Vamos pegar o Wagner Love lá, e o cara chora, e faz trancinha vermelha e preta, coloca ele no morro, destaque no carnaval. E São Paulo fica, não, a gente tem que pensar no jogador. Olha quanto tá pagando pro jogador, olha o salário do jogador, e não sei o quê. Meu, muitas vezes eu fico pensando, no futebol, a gente gosta tanto de futebol que a gente fica sabendo, será que vai pagar muito esse cara? Tá pagando pouco? Olha quanto nosso time tá gastando. E no Rio de Janeiro é o seguinte, meu, trouxe o cara, vendeu camisa, o cara jogou bem, meteu 3 gols no Carioca, sei lá, contra o Fiburguense, contra o Olaria, o cara arrebentou, meu, ó lá, o cara é ídolo, o cara é idolatrado. É diferente, o sucesso de São Paulo é diferente do Rio. No sucesso de São Paulo parece isso seguinte, não é só futebol, assim, é meio cultural isso. É, né? Então assim, o Rio, eu estou falando que o Rio é uma terra de vagabundo e aqui em São Paulo é um bando de trabalhador, de workaholic maldito. Não, mas assim, o Rio, por ser uma cidade praiana, é diferente, o clima e tal, não sei o quê, a coisa no Rio é mais light. Eles são mais felizes. Eles são mais felizes, exatamente. É meio, não vai dar valsa, no carnaval, na Sapucaí. Aqui em São Paulo é meio Avenida Paulista, né? É. Tudo acelerado, tem que ganhar dinheiro, tem que não sei o quê, não sei o quê. É cultural, eu acho que isso, né, um pouco, né? No Rio é o Zeriguidum e São Paulo é a meta. E se você pegar... como é que o futebol gaúcho trabalha? Culturalmente, como gaúcho. Isolado, na terra dele, né? Não quer se aliar com ninguém, quer dividir, quer, né? Aquela coisa. Faz uma gestão regional, né? Fideliza os seus torcedores ali dentro. E tem aquela coisa do time copeiro e tal, não sei o quê. É bem cultural mesmo. Tanto isso. Que, assim, um jogador que foi mais ou menos no Grêmio, ele vai pro Inter. O jogador que é mais ou menos... É, exatamente, assim, tem essa troca, ou seja, coisa culturalmente, isso influencia. E no Rio de Janeiro... No futebol. E já no Rio de Janeiro... Em Minas, você vê o Atlético, devagarzinho. Não vai no devagarzinho. Não vai lugar nenhum. O Atlético, ele consegue com planejamento, então sem planejamento, o Atlético consegue chegar em lugar nenhum no final do ano. O Cruzeiro é aquele mineirinho que corre pelas beiradas, né, e vai, ainda chega. Agora o Atlético é aquele mineirinho... Agora, esse negócio, o futebol carioca tá pegando dinheiro que não é desse ano, pegando de anos... subsequentes, os próximos anos. Tá pegando adiantamento. Tá pegando adiantamento pra manter esse ano. O Palmeiras fez isso. Hoje em dia aqui em São Paulo não tá fazendo isso. Mas podia mudar pro Rio, né? Pra ver se dá certo. É aí que eu pego, isso não é forma de planejar. Vai ter uma época que vai virar uma bola de neve. Então, Montanha, mas me explica uma coisa. Mas quem tá adiantando cota não tem crédito bancário. Mas assim, o problema, o X da questão é o seguinte. Beleza, eu planejei o ano inteiro, então vamos supor, São Paulo. Ah, gestão, planejamento, não sei o que, não sei o que lá. Pô, ganhou 3 brasileiros seguidos. Todo brasileiro tá entre os 10. Mas só que assim, pro São Paulino, se não tá na Libertadores e não foi campeão, não adiantou planejamento porra nenhuma. Então assim, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco, que não fazem planejamento, estão na Libertadores esse ano. O Flamengo esteve na Libertadores do ano passado. E aí, que adiantou? Agora eu vou te fazer uma pergunta. São Paulo não tava nas duas. Vou te fazer uma pergunta. Você foi mais feliz nos últimos 7 anos, ou flamenguista ou o torcedor do Fluminense? Eu acho que o flamenguista foi muito mais feliz do que ganhando você? Um brasileiro do que eu ganhando 3. Porque os 3 eu pensava, é obrigação. Tá na ponta, tem que ganhar, tem que chegar. O Flamengo, não, pô, nós estamos em 8º, cara. Vamos lá. Ganhou, que beleza. O Vasco, o Maracanã. O time tomou 5, porra, foi campeão da Copa do Brasil. Ô, nós estamos chegando vice do brasileiro. Então, mas aí você já tá levando em conta o eu acho que, tipo de torcedor. Eu acho que assim, o que resume essa a sua resposta, ô Nogueira, pro Montanha, é assim, São Paulo foi 3 vezes campeão brasileiro e não conseguia lotar o Morumbi. O Flamengo ganhava um jogo, no outro tava Maracanã saindo negro pelo ladrão, velho. É o estilo de torcedor. Lembra aquela história do cara lá? Né? Eu sou o seu pior pesadelo. Ó, eu percebi uma coisa. O planejamento de vocês é totalmente diferente do meu. É, isso daí já deu pra notar durante o agora, se é certo ou errado, só nem o tempo vai mesmo dizer. Dando... Só o tempo vai dizer. Nem o tempo. Eu entendo que é errado. Eu acho que são casos e casos. Cada um pensa de uma forma. Exatamente. Assim como cariocas pensam de uma forma. E sei lá, Flamengo, Fluminense, Vasco, eles acham que sem planejamento vão conseguir. Ou com... Sei lá, eu até imagino que eles não pensem que não tem planejamento. Talvez o planejamento não seja tão bem feito ou tão bem estruturado. Como a gente acha que tem que ser. Sabe o que eu imagino? O vai da valsa sabe, funciona. Sabe o que eu entendo? Planejamento hoje lá no Rio, como o Santos passou por isso, Corinthians passou por isso, eu não lembro do Palmeiras e eu não lembro do São Paulo. O planejamento é imediato. Vamos pegar um caminhão de dinheiro, não sei da onde... Arrisca tudo, contrata. Deu certo, isso aconteceu com o Santos na época do Santástico, aconteceu com o Corinthians também. É aquela coisa de planejamento imediato. O Flamengo hoje em dia e o Fluminense quer dar resultado agora. Eu acho que a gente é estressado demais. Não, mas Paulista, é verdade, é a gente verdade, cobra verdade. Mas, assim, estressa demais. Vamos parar certo. Pra analisar o seguinte. No futebol, todo planejamento ainda fica esperando uma ficha que ela aparece, que é o tal do imponderável. Então, por exemplo, vamos supor que o Santos tivesse feito o melhor planejamento o ano passado para ser campeão da Libertadores. Sem o Neymar, nenhum planejamento teria dado certo. o Santos não teria o sucesso que teve, porque tinha um cara que resolvia todas as partidas. Foi planejamento segurar o Neymar? Foi. Mas assim, se o Santos tivesse, sei lá, planejado, falar o seguinte: temos que liberar o Neymar porque a bala que tá vindo é muito grande e vamos contar 3 jogadores pra colocar no lugar dele aqui. Talvez o planejamento não daria certo. Então, mas aí você já tá jogando em função do si, né? Aí é aquela história... Não, mas assim, o si, o problema do futebol é isso. Que tem sempre esse... Se o cara não se machuca... Se o cara... Mas se o Drogba não perde o pênalti... Mas o Cid... Sim, não sei o que mas o si acompanha toda a discussão de futebol. Tá, então, então, mas o si faz parte do planejamento, porque na verdade ele é o plano B. É, então, mas assim... Mas a gente pode perceber, por exemplo... O Neymar, fora do time do Santos ano passado... Na Libertadores, cara, você podia ter pegado o dinheiro dele, planejado muito bem o dinheiro dele, que você não ia conseguir chegar. Só que aí você estaria arriscando. Você já tem um jogador identificado, tá identificado com o grupo, com a torcida e já é um ídolo. Você tá trazendo, é um risco. Nós já tivemos exemplos de jogadores craques, saíram de clubes por uma bala, chegou, não rendeu nada. O mesmo risco que o Santos teve de segurar o Neymar, e o Neymar poderia ter se quebrado. Só que também. Aí... Poderia ter machucado a tudo temporada. Bem, só que aí minimizando, tá, analisando o planejamento, o que, que é mais fácil? O que, que é mais correto? Você ter menos ídolo? Você manter um cara que já tá dando resultado, tá no seu grupo, ele já é ídolo, ou você trazer 3 ídolos de outros clubes? Concordo com você no número de gênero e grau. Então, aí você... Santos fez certo. É aí que tá o planejamento. Não, esquece Santos. Isso é que tá o planejamento, você minimizar os seus riscos. E tem outra coisa também, né? Fazia muito tempo que o Santos não disputava uma Libertadores. Sim. E aí tinha essa coisa do Neymar e do Ganso e tal. Disputou a cara do Robinho. Fazia um tempo, é verdade. Fazia um tempo que o Santos não disputava a Libertadores e tinha a oportunidade de jogar com Neymar e Ganso. Aí que o Nogueira fala assim: porra, vende pra contratar 3 caras. Aí, como você disse, pô, aí o cara não encaixa, não tá identificado com a torcida e tal, não sei o que, não sei o que. A torcida também não vai dar tempo pros caras se identificarem, né? Não. Perdeu a Libertadores? É tudo porcaria, é tudo merda, manda embora, vamos quebrar o ônibus e pichar CT, como acontece no Corinthians, como acontece no Palmeiras. Qualquer lugar. Então, mas aí foi um planejamento a curto prazo. Não. A torcida não tem saco pra planejamento. Não, nenhuma. A torcida não tem. Quem tem que ter a ideia de planejamento, que nem quem tá dirigindo o clube. É eles que têm que ter esse planejamento. Dependendo do que aconteça, falar, pessoal, vamos manter. Eu tô muito feliz com o Corinthians. Porque foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Vem disputando o ano passado, o brasileiro chegou na ponta. O ano retrasado, né? 2010. Perdeu ali na última rodada. O ano passado chegou na final do Paulista. Ganhou o brasileiro e tal. Assim, foram eliminados da Libertadores, mas assim, não foi aquela catástrofe do cacete. Ou seja, tá legal. Tamo nas cabeças, tamo ganhando dinheiro. Esse é o conceito de planejamento. Isso é o que o torcedor tem que entender e dar tempo pro time. Não é verdade? É verdade. Porque se fica quebrando e chutando o ônibus toda hora, você acaba com qualquer problema. Mas é essa visão... Então, torcedor, seu burro, a culpa do time não ter planejamento é sua. E no próximo bloco a gente volta com Bronquinhas e Finos da Bola. E o Creed, não veio, João? Vamos ouvir agora da Hard Luck Story. Ô, Creed, fala pra mãe. Wouldn't have to be around you. I sink into the atmosphere. Your hard luck story. It's a hard luck. E agora muito bronquinho, aquele que merece ser espinafrado na semana esportiva. O meu bronquinho foi... O susto que eu levei aqui nessa gravação, bronquinhas são pra vocês 3, a forma que vocês veem clube de planejamento. Que beleza. Fora do planejamento, ainda bem que ele não vai explicar, ainda bem que ele não vai falar sobre a categoria de base. Vai, Naguinha. O meu bronquinha vai pro Léo Bianchi, o repórter da Globo que essa semana passou aí, ele foi fazer a reportagem lá com o Hernan Barcos, centroavante, que é a cara realmente do... Zé Ramalho. Zé Ramalho, do Pedilário, todos esses caras que falaram. Mas, sim, tem que ter um pouquinho de bom senso, porque não é com todo mundo que se brinca. Então, hoje em dia, eu tava até falando semana que, assim, virou tudo brincadeira. Todo mundo quer dar risada, todo mundo quer tirar um barato, todo mundo tem que levar no esportivo. E o cara deu um corte nele, que ficou meio chato pra ele, né? E ele foi pedir desculpa e tal. Então, bronquinha pro Léo Bianchi, tem que ter um pouquinho mais de bom senso. Vai, Rodrigo. Bom, meu bronquinho, eu trabalhei na quarta-feira até as 11h30 da noite, cheguei, liguei a TV, faltava 2 minutos pra acabar o jogo do Corinthians. Ô, abençoado. Saiu o gol, meu amigo, zica. Eu você achei que era a final da Libertadores. Foi você, seu zica. Eu falei, será que eu hibernei todos esses meses e o Corinthians ganhou a Libertadores hoje? Fogos, gritaria, na rua buzina. O meu bronquinha vai, está ligado ao nosso programa, mas para a CBF, a Confederação Baderneira de Futebol, especialmente pela falta de planejamento, pela falta de atenção que dá nos últimos anos para a seleção brasileira. O seu maior produto... Impressionante. Né? Fez um planejamento e uma organização péssima na Copa de 2006, achou que sair do 8 para o 80 na Copa de 2010 daria certo e também deu super errado. E agora não tem planejamento nenhum. Mano Menezes fala que não é hora de pensar em Olimpíada. Às vésperas aí da molecada tirar o visto pra entrar na Inglaterra. Cara, chamar o Ronaldinho Gaúcho e dizer que é um projeto, está de brincadeira, velho. É assim, é impressionante a falta de planejamento que a CBF tem com o seu maior produto, que infelizmente não é o nosso produto... Objeto de consumo. Exatamente, porque a gente troca a CBF, a nossa seleção, pelo nosso clube. Facilmente. Devido, né, à falta de atenção que a CBF dá pra nossa seleção. É impressionante, bronquinha pra baderneira. E quem é o destaque da semana que merece o troféu? O Filho da Bola.net. Vai, Montanha. Meu filho da bola vai, eu imagino, o planejamento de todos, a maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, que eles devem ter um planejamento de querer acabar com o futebol brasileiro. Então, meu filho, pelo resultado que eles estão conseguindo atingir, sempre denegrir o futebol brasileiro, cada vez mais. Foi o fino do bronquinho, esse, profundo, né? Profundo, hein? Caraca, esse foi complicado. Pensa na improvisada. Rodrigo, eu tô meio assim. Vamos ficar pensando aqui. Eu acho que todo mundo tinha que virar uma dose de cachaça agora pra entender. O meu vai pro Guarani, pô. É um verde que funciona, pô. Olha lá, olha, um exemplo é que vocês não acompanham o futebol do interior, né? Graças a Deus. Olha, Deus é pensa pai. Nos times cariocas que vocês falam que não planejam. Junta com um pseudo planejamento ruim, é o Guarani. Então, o Guarani, ele tem uma gestão ridícula, até com impeachment de presidente, né? E tá... Com penhor do brinco de ouro. Penhor do brinco de ouro e tá se reerguendo, que seja as custas desse novo Ronaldo, mas assim... Só por ele estar chegando, já merece um fino. Vai, Bolino. Meu fino vai pro Corinthians, que tem aquele trauma da Libertadores, que todos os narradores da TV Globo estavam zicando já o Corinthians, nos 47 do segundo tempo. Inclusive eu também estava zicando, mas que conseguiu com garra e determinação e planejamento. Todo mundo ironizando chegar lá no fino. Chegar lá nos 48 do segundo tempo. Mas é o fino irônico, né? Não, mas bacana, só pra dar uma salvadinha nisso aí, Rodrigo. Acho que você pensou que o Corinthians tinha vencido a Libertadores... Porque você não assistiu o jogo, né? Não, só o final. Você viu pela Globo, o Kleber Machado, ele tava esperando o juiz apitar pra gritar: o Corinthians está eliminado da Libertadores da América! Tamanha vontade que ele tava torcendo. Verdade. Pro jogo acabar 1-0 pro Tati, né, cara? Impressionante, cara. O trauma da Libertadores está vendendo. O time do Tati era na boa. É horrível, horripilante esse jogo. Eu vi os gols, tá golaço do Tati, então, né, o primeiro gol. Aí o cara, quando fez o gol... E aí, Casagrande, o que você acha? O Corinthians tem esse trauma de Libertadores mesmo? É complicado? Porra, bicho. O Kleber Machado dá um zica. Eu sou anticorintiano, mas o cara mandou bem. Meu fino da bola vai para o Brasil Open 2012. Se eu não me engano, é um ATP 250. É. Realizado semana passada no ginásio do Ibirapuera. Foi a semana inteira, de segunda a domingo, teve qualifying e tal, os brasileiros entraram nas quartas de final, lotou, eu trabalho ali em torno do ginásio do Ibirapuera vendendo água. Tomando conta de carro. E tomando conta de carro. E, pô, foi uma semana muito boa. Movimentada. Vai até pagar cerveja hoje. Tava lotado. Você vendeu as camisas do Belucci, né? É a que mais saiu. Tava bacana, tava lotadão, inclusive o Ricardo Melo, tenista brasileiro, que perdeu pro Belucci, ele disse que em 2 dias de evento aqui em São Paulo, teve mais público do que 2 anos lá na Bahia, no Sauípe, onde era realizado o torneio. Então acho que foi bem bacana trazer esse torneio para São Paulo, porque tem público e assim, teve cobertura da mídia, foi bem bacana, foi bem legal. A organização me pareceu bem planejada. Então, filho da bola pro Brasil Open 2012. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino. Que beleza! Muito obrigado a todos os editores que estão aqui reunidos. Um grande abraço para você que está aí ouvindo o nosso podcast, aonde estiver, no carro, correndo no Parque do Ibirapuera. Se estiver correndo no Parque do Ibirapuera, eu guardo seu carro com todo prazer. Semana que vem tem mais Papo do Fino. Um grande abraço. Tchau!